Casa 5. Para o controle. 7.1, cópia. Autorizado com fins nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El. Letra após posição bridge, onde intercepta peso 1 no meio e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-2-0 decimal 8 e aciona 5-5-2-3 no transpondo. Correto, portão 1-0, chama pronto. A nave procedente de Recife para Feira de Santana, estimando pouso no 940. Está livre o voo, mantém as condições visuais, descida a critério. Tem um bom voo, Índia Excel. Boa tarde, gol 1925, identifique, chegada bom, fidência para 4.000 pés, com ajuste no 0.6. 1016, 4.925. Na escuta? A escuta, 5219. Já possuímos a cópia, Vitória da Conquista 200, pronto? Pronto, cópia, 5219. Autorizado, Vitória da Conquista, nível 200. Decola da 190 com curva direita, no perfil da saída Arbor, após direto Vitória da Conquista. Controle 120, decimal 8 e aciona 5544 no transponto. Para a Vitória da Conquista, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor, após direto Vitória da Conquista. Controle em 1208, transpole 5544, o 5219. Correto, pátio 3, chama pronto para o chute de acionamento, trip 5219. Chamará pronto para o acionamento, 5219, grato. Salvador, boa tarde, trip 5201 para Montes Claros, informação uniforme. 5241, informação uniforme, confere, Montes Claros, autorizado nível 200. Decola da 190 com curva à direita no perfil da saída Arbor, após direto Vitória da Conquista e após prossegue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5532 no transponder. 200, decola da 1-0, curva direita, cumpre o perfil da Arbor, após direto Vitória da Conquista, depois conforme o plano 208, alocado 5532. Correto, pátio 3, chama pronto, pushback, acionamento, trip 5241. Tamarei, só me confirma o número desse voo que a senhora tem, é 5241? Afirmativo, 5241. Confirma a matrícula? Possui também 5201 para Monte Claro, nível 200. É o 5201. Dia de sábado, acho que muda o número. Gente, o 5201, então, mantém a saída Arbor, após direto Vitória da Conquista, decolando da 10, curva direita após. Apenas modifica o transponder 5530. 5530 alocado, 5201, obrigado. Paulo, boa tarde, Bono 755 da Alfa. Bono 755, boa tarde, taxia via Alfa e reporta antes o taxia Juliette para ingresso. Alfa, reportará antes da Juliette, Bono 755. Paulo, web 5729, pushback, acionamento, posição 2. 02 autorizado, reporta táxi 5729 da web. 5729, obrigado. Solo Salvador, boa tarde, azul 4144, puxa direcionamento, posição 3. Tá chamando Sol? Azul 4144, puxa direcionamento. 4144 da Azul, número 2 no setor, aguardando na minha escuta. Azul, escuta, 4144. 755, ingresso Juliette, posição 08. Juliette 08, agora 3-1-4, só um instante para iniciar no 05 na minha escuta. Tá, escuta. Objeto 5729, taxia via Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 118 decimal meia, dúzia, o ajuste no 0 no meio, um bom voo. 10 no meio, livre taxa direita Índia, Alfa, ponto de espera 10, 186, Sérgio Salve, obrigado, bom final de semana pra você. Azul 4144 na escuta? Na escuta, 4144. Coordenem com a equipe de solo após o Boeing da UEB livrar o setor à retaguarda, autorizado para o feedback de acionamento, reporta táxi. Em coordenação com a equipe de solo após a UEB livrar a retaguarda, está autorizado 4144. Vitor Mike Quebec. Gente, agora vocês têm comunicação, ajuda Vitor Mike Quebec. Web 5729, Alinda decola a pista 10, vento 240 graus, 04 nós. Alinda decola 10, 5729. Solo Salvador, 13217, para o pushback acionamento, posição 10. 3217 no 10, autorizado, reporta táxi. Autorizado, chama táxi, 3210, Victor Mike Quebec, autorizado direto final da N7, reporta na curta final da N7, Victor Mike Quebec. Já direto final da N7, reporta na curta, Victor Mike Quebec. Boa, o trip 5488, sem gente da informação, iniciando a descida para o nível 190. O trip 5488, vetoração para sequenciamento, curva direita para 090. Nessa aproxima está autorizado a receptar o localizador. Desça para 3.000 pés, ajuste 090. 090, 3.000, 1090 para o lock. Salvador, voo no 013, portão móvel, frente da informação e uniforme. Congonhas, nível 360, São Paulo. 1-0 no 3, boa tarde, formação uniforme confere, só um instante, cota Congonhas 360, prepara a Dael Leda Bride aguardando. Dael Leda Bride aguardando, na sua escuta no 093. Solo Salvador Azul 4144 para o táxi, Galeão 2:50, 74 a bordo. Azul 4144, taxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre em 1-18, decimal 6, 12, o ajuste no 0 no 6, um bom voo. 1-0 na meia, Índia Alfa, quando pronto, ponto de pedra 1-0, 1-1-8, esse é meia, bom trabalho, Azul 4144. Aqui, Oxa, 63-1-4, 2 horas e 30, alto de Antônio. Chanel 6314, táxi via Pátio Índia Alfa, até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre 1-1-8, decimal 6, 12, o ajuste no 0 no 6, um bom voo. 2-6, 0 no 6, ponto de espera da 0. Quebec 250-05 mais. 0-0-7, Vitor Mike. 5729, decolado aos 3-4, controle 1-2-0, decimal 8. 2-0-8, boa. Conforme a rota do plano de voo. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5545 no transponder. Autorizado São Paulo, nível 360, saída da El, transição Leda, após bridge, Zulu 1 no 6. após conforme plano de voo. Decolada pista no zero com curva direita, controle 1208, transponder 545, gol no 013. Correto, portão 9, chama pronto, pushback acionamento, gol no 013. Vai chamar para o pushback acionamento no 013. Salvador, 3217, táxi 114, 1320, Guarulhos. Livre decolagem no zero azul, 4144. 118, decimal meia dúzia, o ajuste no zero no meio, um bom voo. Pátio de Alfa, ponto espera, torre 2612, obrigado, uma boa tarde. Reduz a velocidade para 230 mais. 230, 4206. Tá aí, 5-4 formação. November. 5-4, sua identificação, autorizado chegada a mais, desça para o nível 060, ajuste o altímetro 906, vigilância. 7-060, 3-5-4. Ciente, confirmando o POB, o Guardião 02? Ciente. Aguarde um minuto, está autorizado o táxi até o ponto de espera da táxi Oscar, observando a aeronave que ingressou no pátio 4. Azul decolou. Azul 4144, decolar 238, controle 120, decimal 8. 208, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4, 1-4-4, vai passando 2000. Aquário Azul 4-1-4-4, sou com o nível 360, perfil da EL. Perfil da EL, 360-4-1-4-4. Desça para 2000 pés, ajuste 10 no meio, informa o localizador. Boa tarde, Papa Tango Alfa Hotel Kilo. Guardião 02, ciente, fora do solo aos 39, informa a aeronave na, a 2 milhas do externo. É um Boeing 737-800 da Gol. Eu estou visual com a 37 da Gol, vai adotar uma prua paralela para não interferir com a aproximação. Ciente, Guardião 02. Agradeço aí a colaboração. 2 Salvador, uma excelente tarde. É o gol 925, baixado travado, uma milha do externo. O 925 continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Informa a aeronave, o helicóptero a 500 pés. Não vai interferir com a sua aproximação para a pista 1-0. Tá, suas 11 horas, sua esquerda. A gente está acompanhando ele aqui, antigas, aguardando pista livre 1925, é o gol. Duzi, aciona 5554 no transponder. 02, sou o 08, rapaz. Roxa, né, 6314, decolado aos 40, controle em 120, decimal 8. 208, boa. Voo 1925, vento 240 graus 059, autorizado pouso, pista 1-0, cheque o trem. Baixar de travada autorizada a 1-0, 240 com 2. Torre Salvador, 3217, pronto, ponto 7. 3217, mantém ponto de espera, pistão 0. Mantém o ponto 7. 5550. Reporta pronto para acionamento nesta frequência, o Oscar Hotel Kilo. Alonso Hotel Kilo. Passa nível 190, chama agora o centro Recife, frequência 1251, na alterna 3325, boa viagem. 351, 3325, obrigado, bom dia. Suzano. 3145, boa tarde, ainda não possuo o plano do sistema, poderia confirmar o ABT? Aos 15, 2015. Gente, dentro de 3 minutinhos estará no meu sistema, assim que eu tiver o plano, eu chamo para a copa, ok? Ah, muito obrigado. Podia confirmar sua saída prevista? 145 possui a rota? Afirmativa, UPA Zulu 10. UPA Zulu 10, saída da El e da Bridge. Muito obrigado. No tráfego, posição de 11 horas, 2 milhas, mantendo 500 pés, a nave e helicóptero da Polícia Militar do Estado da Bahia. Não interferirá com o seu tráfego, ok? Poxa, a gente está estabilizado no ILS, ele está na pista. Gente, completa a aproximação, chama agora a torre, 386, bom pulo, 5428. 386, muito obrigado pela colaboração. Torre, o trip 5488, vai passar o externo, está embaixo da banda. 5488, continue a aproximação aguardando autorização de pouso. O vento 250 graus, 04 mais. Poxa. Boa tarde, Ogum no 0, voo com 925, corrigindo. Livrou, tá na sua escuta. 1925, boa tarde, tá de TV Alfa, Juliette, posição 01, parte principal. Gente, Alfa, Juliette, pole, Ogum 925. Boa tarde, seu 3628, informação e uniforme. 3628, ação identificação, autorizado chegada a maio, desce inicialmente para o nível 060, estou altímetro no 016, vigilância radar. Mare 060, 1016, 3628. É 3217 na escuta da Torre Salvador? Tem condições de decolar de imediato assim que autorizado, sem parada? Ciente, 3217. Ali pro 3548, pra jogar agora. 488 autorizado, pouso pista 90, vento 280 graus 04 mais, check trem. Oxe, vem de cauda com 4 nós, né? Ciente. Bom pouso. 86 vai acabar. Azul 4206, boa tarde, final de 9 milhas. 4206, continue a aproximação, guardando informação de pista livre. Vento 280 graus 04 mais. 4206. É 3217, após a TR da Trip tocar, autorizado ali a manter pista no zero. Pode Trip e ali manter no zero, tá? 3217. 3514, isso para 2010, ajusta um time entrou no zero, também faz no localizador. Bota no localizador, 2010, tem ciclo. 5488, solo 46, livra à direita, frequência do solo em 121 na decimal 9. Livrando à direita, 121. 121 na decimal 9, o trip 5488. 219, obrigado. Agiliza as manobras para liberar a pista, por gentileza. Agilizando, livrando agora, 5488. Então 3217, vento 280 graus, 05 nós, o Kennedy Alma 0, 16, autorizado a decolagem pista na 0. Decolagem da 10, 3217. O Salvador, boa tarde, trip 5488, livrou na sua escuta. Trip 5488, boa tarde, taxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador, 5488. 1755, boa tarde, formação em curso uniforme, número 2 para cópia, com fins 360, prepara da Eulia da Bridge, aguardando. Aguardando, obrigado. Condição meia dúzia, solicita autorização para a reboca até o pátio número 3. Trip 5219, na funcionário e pushback no pátio 3. O Trip 5219, coordenando com a equipe de solo, após a TR da Trip ingressando dentro de alguns instantes de Aquilo, parque A no 02, após o mesmo autorizado para o inspecionamento, reporta táxi. Mente. O Golf Golf November no, na posição meia dúzia, confirmando o destino Pátio 3. Positivo, Pátio 3, posição de número 8. Sim, só um instantinho para iniciar o reboque. Temos duas aeronaves para o push no Pátio 3, ok? Só um instantinho na minha escuta aguardando. Ok, ciente no aguardo. Ciente, guardador 2. Controle Salvador 3217 da El Leda, cruza 1600. Contato radar, subnível 360, desfile da El, tá 3217. 360, 3217. Usado Galeão, nível 380. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El Leda, após posição Bridge, onde intercepta peso 10 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5560 no transponder. Cruzado Galeão, 380 nível, decola da 10 com curva direita da El Leda Bridge, peso 10, 1208, 5560. Correto, portão 4, chama pronto para o inspecionamento, plan 3145. Chama na grata. Passa 070 para 5000, prossegue na descida, gol 1395. Desça para 2000 pés, o estantímetro na 0 na meia, informa do localizador, gol 1395. Para o localizador, gol 1395. Faz estável, RS35 no corte. Complete aproximação, chame torre 186, bom posto. 286. Com fins nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El Leda, após posição Bridge, onde intercepta o peso 16, segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 12.